lá, se paro de lá, ela me cambia bem. Ela se paro de lá, ela me cambia bem. Pula, Marila, pula, Marila, pula. Marilah pulang bersama-sama.